Eu perdi os meus amigos para o vício. Há quem perca amigos para o álcool, há quem perca amigos para as drogas. Eu perdi os meus amigos para o sushi. Porque eu não gosto de sushi e acho que é proibido. Descobri recentemente que é proibido. É a única iguaria da qual não podes não gostar. Tens de gostar de sushi. Há uma lei qualquer agora, uma cena nova, que te obriga a gostar de sushi. Ah, lá está. Ah, não gosto de atum. Caguei com malheira. Não gosto de sushi. Desculpa. Desculpa. Como? Não gostei de falar, meu amigo. E eu não gosto de sushi. Com humor não se brinca. Humor. Não se brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Humor. Com humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Humor. Humor. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Acabaram-se as férias. É triste, é? Oh, tristecina. Acabou-se o bem bom, os finais de tarde na comporta a brincar aos pobrezinhos e a fusão perfeita, diria intrusão perfeita, de areia nas bolas de Berlim. Acabaram-se os mergulhos no mar. Só mais isto. E as avionetas publicitárias no ar. Se bem que falar hoje em dia em avionetas na praia pode não ser a melhor das imagens. Bem, a única coisa que não acabou foi, deixa cá ver, a geringonça e... deixa eu pensar... Ah, o com humor não se brinca. Prova disso foi a conversa que tivemos com Nuno Artur Silva, ainda há uma semana, no gabinete do Sr. Administrador. Podemos ir desde o mais teórico ao mais pragmático, mas a primeira vez que nós rimos é quando reconhecemos a nossa mãe, ou seja, a figura materna, que há um reconhecimento. Portanto, o riso é sempre um reconhecimento. Isto é a versão... psicológica ou psicanalítica ou freudiana, o riso é sempre o reconhecimento de que há uma situação nova, mas por baixo dessa situação nova, digamos assim, reconhecemos que está lá a situação familiar. Muito bem, como prometido, esta semana o nosso convidado é Diogo Batáguas. Nesta conversa ficamos a perceber que, além de grande e promissor humorista, Batáguas é uma verdadeira enciclopédia futebolística. Este é, com toda a certeza, o episódio em que mais falamos de bola. Bom, de bola, da incontornável Madonna e ali pelos intervalos, como quem não quer a coisa, de humor. Isso. Escusado será dizer que Diogo Batáguas é essencialmente stand-up comedian, apesar de andar agora a dar cartas com vídeos no Facebook e no YouTube. Sendo que o seu maior êxito até agora... foi... bom, é melhor ouvirmos. É melhor ouvirmos qual... Que, sim. É a primeira vez que Diogo Batáguas vem basicamente através da Ponte 25 de Abril. É, ele sim, está sim, fascinado sim, com o facto... Estamos neste mesmo impasse de claro, é. Diogo Batáguas. Qual é a sensação de estares deste lado? Porquê, pá? Ele acha que está no estrangeiro. Ele perguntou logo. Não sabia que existiam piscinas destas em Portugal e não sei o quê. Até quando é que isto vai continuar? Até quando é que eu sou da margem sul? Olha, a Madonna já te mandou uma SMS. Eu estou mais perto, atenção, vamos lá, então se é para começar, vamos okay. Eu estou mais perto de Lisboa, em Almada, do que aqui, onde nós estamos agora. Eu estou mais perto de tudo do que em tu em Passo de Arcos, vocês que sejam. Mas todos. Tens um grande problema, que é um funil chamado ponte. Epá, mas isso só é... Nós não. Nós conseguimos chegar a Lisboa por várias artérias. Não é preciso, só preciso de uma artéria. Isso é incrível. Nós temos uma ponte sim. mágica que nos deixa em todos os sítios de Lisboa em minutos. Em minutos, se não for um domingo à tarde. Não, pá. É pá, ouve lá. Quando eu ia atuar no Comedy Club, eu era sempre o primeiro a chegar. Ficaram a dizer dinheiro no Comedy Club? Não. Comedy Club. Deve ser os poucos. Uau! Sério, também não. Pá, não atuei lá algumas vezes. Sim. Atuei lá algumas vezes. Houve uma ou duas que demoraram a pagar, mas acabaram sempre por pagar. Ah. E. É pá, yeah, não tenho. Okay. Estava-te a perguntar há pouco. Não sou daqueles que se organiza para ir fazer esperas ao, okay. a alguém. A Madonna já te mandou uma SMS ou ainda não? Eu gostava muito de saber que se ela pelo menos tinha visto, nem que era fosse bonito. Um shirt daquilo. Sabes que a Madonna vai ser minha vizinha, praticamente. Vá. São 5 minutos de carro, vá. Bem da longe. Quinta do relógio à porta do meu prédio. É? Sim, sim. Pronto, eu estou mais perto de Lisboa. Pronto, eu estou mais perto da Madonna. Sou só eu que não preciso. O que é que aconteceu com a Madonna? Que é que então este homem fez um vídeo ultra viral sobre Madonna Campo de Almada. Alvim, como é que é possível? Eu aqui estou a Demarola, fiz um vídeo que foi visto para milhões de pessoas. Chega ao Alvim, o que é para ti? Olha, não sei. Faço ideia do que estão a falar. Ok. Mas tens de ver. Aliás, olha, vamos mostrar um bocadinho, porque o vídeo tem para aí que é 8 minutos, 10 minutos. Sim, 7 ou 8, sim. Pronto, e vamos mostrar um bocadinho para quem não. Agora sim eu vou ver e vou vibrar. Well, I'm sick and tired of all these famous personalities moving to Lisbon. Cantona, Monica Bellucci, Michael Fassbender. Why Lisbon? Why always Lisbon? Why not South Margin? Why not South Margin? So Madonna, you want to buy a house in Portugal? Forget Lisbon. Let me talk to you about Almada. Or better, let me show you Almada. E a sombra do Cristo Rei, a sombra do Cristo Rei, e a sombra do Cristo Rei. E a sombra do Cristo Rei, e a sombra do Cristo Rei, e a sombra do Cristo Rei. Forget everything else. First place you must visit is Redentor. Best restaurant in Portugal and of course the best steak in Almada. Very simple. You order little steaks with mushrooms and traceio de serrinha. And you don't ask any more questions. Just enjoy and be happy. When I say happy, I say very drunk without knowing exactly why. It's the only restaurant who doesn't have the little boy of the tier, but have the little girl of the tier. You eat a lot and you even take away in a bag. Yes? Don't take my word for it. Listen to the people. Madonna, Campo do Almada. Madonna. Campo do Almada, Madonna. Madonna. Come. Madonna. Hello, Mr. Madonna. Madonna, Campo do Almada. Aí está, Diogo Batáguas com então este famoso vídeo, que ele desconhecia, confesso. E continuaste sem conhecer, porque chama-se tudo uma farsa. Sim, é verdade. Não passar, nós continuávamos. Sim, nós estamos no mesmo sítio. As pessoas tiveram aqui um short áudio, isto para nós foi um segundo. Foi, vamos ver o vídeo. Bom, foi um vídeo. Exato. É magia. É uma farsa, no fundo, da comunicação. É um bocado isso. Batáguas, o facto de seres de margem sul, sim, achas que influenciou de alguma forma o teu humor? Eu nem sequer faço muitas piadas estereotipadas sobre a margem sul, portanto eu acho que não, na realidade. Acho que não. Sou um suburbano como há muitos, é verdade. Tenho um background de suburbano. Não sou beto, nesse aspecto irritava um bocado os betos. Não há betos em Almada? Opa, desculpa, se fiz em Almada, quando eu estava na secundária, na António Gedeão, era beto que investisse um polo. Não é? Era assim tão exótico. Quando tens aqueles... Os grupinhos, né? Os betos, os góticos, não sei o que, são todos o feijó. Só que depois, se isto preto, és o gótico. Sim, e se fizeres um sapato velho, és o beto. Pronto, mas é tudo a mesma merda. Mas é impossível haver betos no feijó. Não sim, é? Beto do feijó. Tenho vindo a descobrir que isso nem sequer. Para um gajo que seja um beto a sério, por muito que tu sejas igual a um beto, mas se fores da margem sul, não és beto, nunca na vida. Há betos que não se consideram betos porque eles comparam-se entre betos. Para eles é a bolha da beta. Uhum. A bolha Beto, pá, o Coutinho Vieira não sabia que era Beto, até eu lhe dizer uma vez. Ok. Porque ele, para ele compara-se com o Teixeira da Mota, que tem brasão. E esse é que é Beto. Ah, exato. Esse, ele não é Beto. Sempre olhar para mim, cima. Claro que é Beto, são todos iguais, tudo é merda. Mas quando tu estás dentro da bolha, é como dizerem que eu sou a Mitra. Pá, claro que eu não sou a Mitra, mas para qualquer um deles, claro, eu sou a Mitra, sou a margem sul. Yeah. Claro que és Mitra, tens as calções de fato treino, és a margem sul, porque é que não és Mitra? Mas não sou, mas... Mas... porque eu conheço os graus de Mitra, lá está. Isto tens que perceber a bolha onde está a ser. Quantos graus de Mitra em Almada então? Sendo que tu és um dos superiores, não é? Eu não sou Mitra de tudo, eu sou um gajo normal. Eu sou um gajo normal, não me enquadro em porra nenhuma. Só que para um gajo de, claro, claro, de um super beto, sou altamente Mitra. Yeah. E para um Mitra, eu tenho a mania. Se calhar, porque sou normal, porque não. Não. Pronto? Porque tá. Será? Porque não ando com. Houve uma altura que estava uma moda, que é das modas que ainda hoje mais me irrita, pá. Que ainda bem que isso já acabou. Que é aquela malta que andava com o fanny pack ao pescoço. Vocês cá nem sabem. Com a quê? Com aquelas bolsinhas da Lacoste. Mas em vez de andarem já vi disso. À cintura, sim. Andavam com aquilo ao pescoço. Já vi disso, já. Aqueles cães que têm o barril. Sei. Mas era uma merda da Lacoste. Que eles, certo. Aquilo, eu nunca percebi aquilo. E aquela era uma mistura de Mitra com Beto, que as bolsas eram Lacoste. Eles usavam polos, muitas vezes. Exato. Mas depois exato. Não sabiam usar os utensílios. Uhum. Como, faltaram aquele workshop de como fazer as coisas. Então andava a usar um aquilo ao pescoço. Então não sei qual era a pergunta já. Perdi. Sim. Também não sei, não faço. Não estava atento sequer. Estava a pensar outra coisa. Sim. Pronto. Olha, o que é que tu costumas ouvir? Conta-nos lá. De humor, claro. Ou não, quer dizer, o que é que te inspira? Epá, eu tenho visto agora muita atualidade, muito Stephen Colbert e John Oliver, estou um bocado viciado nisso, Samantha Bee. Nota-se um bocadinho nos teus vídeos. Estou um bocado viciado nisso, até porque a atualidade que eles têm é tanta, que eles têm conteúdo diário, todos os dias. E bom. Para sempre. Eles nesta última semana e meia, tiveram mais factos políticos do que nós nas últimas três legislativas. Uhum. Nas últimas três... Sim. Estás a perceber? É pá, não. E eu gabo, para já, a capital que eles têm para bater todos o mesmo tema com ângulos diferentes. Uhum. Às vezes o ângulo não é muito diferente, na verdade, mas as piadas são diferentes. O Seth Meyers, o Colbert, o John Oliver, a Samantha Bee, uhum. O Kimmel, Jimmy, às Kimmel, vezes. Às vezes. Às vezes, bastante, mas não. Sim, cada vez não mais. É tão sim. Político, apesar de tudo. Sim, exato. Mas seja como for, vai lá bater. Tu gostas do humor político? É pá, quando a matéria é boa, seja ela qual for, e se fizeres bem humor sobre essa matéria, eu vou gostar daquilo. Se fizeres bom humor negro, eu gosto. Se fizeres, uhum. Pai, como eles têm agora, uma avalanche de miminhos diários de humor político. Diário, de, é quase horários. É quase horários, sim. Como eles têm um doido que todos os dias dispara coisas inacreditáveis, eles, aquilo é como estar numa festa, uma criança numa festa cheia de balões e de docinhos. Uhum. É sempre para comer mais um, é sempre para agarrar, sempre para saltar em cima da cama, sempre, uhum. Coisas novas para nós. E eles vivem num sonho, tirando a parte sim. perigosa de terem um doido que andar no país. Aquilo é maravilhoso. Yeah. Mais ou menos, né? Porque às vezes eles têm guiões feitos, o Alberto contava isso, mas têm guiões feitos para o monólogo do programa e a 10 minutos... Está a passar o avião. Concerto de Engas, Almada Fórum. Almada Fórum! Yeah! Vai para Valdemar, vê? Isto é incrível. E onde é que isto vai aterrar? Não, para qualquer. Olha, não se pode, não se pode. Fazer piadas com... Exato, está... não. Temos de falar sobre isso, não é? Temos de falar sobre isso. O que é que está a acontecer com o humor, com os humoristas e... claro. E a pressão alta que basicamente agora existe com as redes sociais. Epá, é muito se discutiu, estamos a gravar na semana em que João Quadros foi... claramente a figura das redes sociais, não é? Foi o nome mais vezes referido, tudo por causa de uma suposta piada, quem não acha sequer que é uma piada. Muita gente a acusar que os humoristas... É uma piada. É uma piada, claro. Sim, é uma piada. O ter piada é que é relativo. Sim. Muitas foram as pessoas a dizer que os humoristas não se pronunciaram sobre isso, que se fecharam, como se houvesse uma espécie de corporativismo. Achas que existe como corporativismo assim? Nos humoristas? Não sei. Sabes que eu acho é que os humoristas estão tão cansados deste assunto... Que não vale a pena. Eu acho que se os humoristas não tiverem dito nada, no geral, ou se oferece à percepção pública, foram os únicos que estiveram bem, então. Pois. Porque o que é que tens para dizer? O que é que há para dizer? Honestamente, o que é que há para dizer? Um senhor fez uma piada no Twitter. E agora? A piada foi polémica e as pessoas disseram que tinha sido insultuosa. Sim, e que não, claro, era sequer uma piada. Uma pessoa anónima pode dizer: não gostei, esse gajo é um burro. Pronto, até aí tudo bem. Mas acabou. Já não há mais. E agora? Vamos ao Parlamento. Há uma coisa que definitivamente... Ribeiro Castro queria levar uma moção de... O André Ventura ofereceu porrada ao Quadros. Isso é um idiota. Esse é daqueles gajos que era parecer a Força Toda e nem devíamos dizer o nome. O André Ventura ofereceu porrada ao Quadros. E o Quadros não respondeu. Claro. Respondeu. Claro. O que é que disse? Eu não... pá, não me lembro, não me lembro ao certo o que é que ele disse, mas ele repostou e disse, então, mas vá, se for para bater, anda cá. Isso é o costume de João Quadros, não é? Todos os dias ele anda-se porrada alguém. Eu adoro essa parte do... Yeah. Eu acho que o João Quadros é bastante corajoso mesmo. Sim. Eu acho isso divertidíssimo. Não, mas é ótimo porque que aquela coisa mesmo quando é todo, oferece é porrado, tipo, aquelas pessoas já oferecem porrada e normalmente a pessoa que é avisada não diz nada. Não tem, o Quadros não vai lá, mas não aparece, quer dizer, brincadeira. Não, mas ele vai, eu acho. Ele teve um stress com o Cruz e vai lá se ele apareceu em Cacilhas para andar a porrada com o Cruz. Brincamos, ok. Ele teve um stress com o Cruz, a sério. Pá, um daqueles do costume de, estão a cá que eu fui todo, ou whatever, sei lá. E depois não apareceu? Não. Mas alguém acredita, eu pago. O João Quadros, eu não conheço o João Quadros de ladinha, pessoal. Era que ia ser um espetáculo bem bonito. Também eu! Eu pagava. Também eu, é isso que eu quero. E não intervia, os gajos matarem e dizer, pá, está a ser bom demais. Muito está giro, a ser bom. Mas eles estão a morrer. Eu quero ver o João Quadros à porrada com alguém. Alerta CM. Com alguém. Com alguém. Quadros à porrada com outro. Porque humorista. Isso é muito giro, mas. Pá, já agora. Já agora bora. Mas agora quero ver o João Quadros à porrada. Só porque sim. Não quero, não entrasse com quem. Mas gostava de ver. E que o Cruz era pior, devia ser hilariante. Então, mas pelo que se percebe, o humor negro tem os dias contados. Essa é uma coisa que me faz muita confusão nesta conversa toda, é que... Mas o humor negro onde? Ele não goza com a senhora ter cancro? A senhora ter cancro é uma premissa para a piada. Ele está a gozar com o discurso fascista, vamos dizer. Do ponto de vista dele, do Passo Coelho, sim. A piada é essa, sim. Exatamente. O facto dela ter cancro e ter a cabeça rapada é uma premissa para a punchline. A punchline é, o seu marido é nazi. As pessoas são sensíveis a isso. As pessoas podem ser sensíveis. Epá, isso ninguém te vai... são muito pouco tolerantes. Pois estão, é ninguém verdade. Te vai julgar, ou melhor, ninguém vai achar estranho que na internet haja pessoas a dizer não gostei, és um idiota. Pá, isso, ninguém se chateia com isto, pelo amor de Deus. Agora, já tiveste uma piada que te correu mal? Em que também tiveste... 70 mil, não é? Tinha a página bloqueada todas as semanas. Todas as semanas não, este ano só tive uma vez, na realidade. Com que piada? Foi com o vídeo dos ciganos. Que eu fiz um vídeo sobre os ciganos, à altura do André Ventura, aquela conversa. Em que fiz um vídeo a defender, mais ou menos, foi uma experiência social, no fundo. O André Ventura ofereceu de porrada? Não, sabe lá quem eu sou. Esses gajos, não se pode dar muito destaque a esses idiotas, o problema é esse, pá. Quem é que sabia que era? O André Ventura, há 3 meses. Uhum. Eu não sabia. Depois descobri que era um gajo que faz comentário político, mas não sabia que não vejo CMTV, é desportivo, é do Benfica. Comentário desportivo, enganei. Exato. Mas tirando isso, quem é que sabia que era o André Ventura? Acho que sim, acho que é. Boa. Espero não ter aqui um disparate. Já gosto do André Ventura, já gosto. Ah, ok. Tu dizes um disparate e estás nas capas de jornais todos. E é, pá, isso é uma chatice. Porque às tantas a malta, mesmo que tenha coisas interessantes para dizer, não diz. Uhum. Ou coisas moderadas para dizer, não diz. E prefere dizer um disparate que sabe que ele vai colocar numa capa e, como estamos aqui a chegar a uma altura em que dá jeito a aparecer, deixa-me cá dizer um disparate em vez de dizer o que realmente penso, ou então se realmente pensas um disparate vão dar mais destaque ao gajo diz disparates eventualmente, e andamos a criar personalidades que não tinham destaque com base em disparates e andamos aqui num ciclo. Mas não pode haver aqui um clima quase de intimidação em que tu, antes de fazer uma piada, agora vais ter que pensar 400 vezes vale a pena, sim, estás-te a chatear, sim, isso acontece, claro que sim. Pá, piadas sempre. Eu não faço muitas piadas one-liners negras no Facebook. Não tenho pachorra. Vão bloquear a página. Mas faço no stand-up, faço imenso humor negro em stand-up. Uhum. Aliás, até acho que é fundamental o stand-up. É cada vez mais um porto de abrigo onde tu podes estar à vontade. É um sítio que já não existe hoje em dia. Na internet, digas o que disseres, gozes com este copo de vidro ou com... Siga nada. Vais levar nos cornos mais ou menos da mesma maneira. Porque alguém há de ficar ofendido, seja com o copo de vidro ou com a cigarrada. Então, no stand-up não. No stand-up quem vai lá ver? Vai ver porque sabe quem tu és. Claro, que gosta de ti. Exatamente. E até pode gostar das piadas todas que tu faças, mas tem abertura. Epá, não se vai ofender num espetáculo teu. Claro. Se tem que ser, se sabe ao que vai, não se vai ofender. Então é idiota como o caraças. Uhum. Então foi arrastado por amigos. Mas mesmo assim, estás num ambiente em que toda a gente está a rir, eventualmente não vais ser o único ofendido. Se fores, mas és um idiota e notas. Teoricamente, uma pessoa que siga a tua página também gosta de ti. Sim. E também sabe do que é que está à espera e ofende-se. Não, é? Não, porque que é que muda? Há muita gente que vai parar as páginas e não sabe bem como, porque há vídeos virais que eu faço que não têm nada a ver com o humor negro, e depois arrastei para lá não sei quantas pessoas que não me conheceram, que me conheceram naquele dia, e passado duas semanas levam uma tareia qualquer de outro assunto e vou tirar o like. Ei, bem, com o que eu choro. Estou com uma magoa. Já não vou seguir mais. Isso é o que as pessoas dizem mais. Pá, é curioso, que é tão idiota, pá. É uma cada um na sua atividade tem nesta atividade da comunicação, não é? Em variedíssimos meios, há reações que são muito recorrentes. Por exemplo, eu que trabalho para a função pública, eu não sou funcionário público, mas trabalho para a função pública, sou colaborador. A que ouço mais é, se as pessoas não gostam de uma coisa, e andamos a dar o nosso dinheiro. Exato. Sim, sim, clássico. Sim, porque todas as pessoas são diretores da... Exato. Sim. Mas tens que ignorar. Basta as pessoas não gostarem, não sei o quê, e andam a gastar o nosso dinheiro, o meu dinheiro, com não sei o quê. Basta não gostar de convidado. Pois é. E depois, e outra é, nunca mais vou ver este programa. Nunca mais vou ver. Então, perderam um ouvinte. Exato. Nunca mais vou ver. Teve lá uma pessoa que não gostou. Não é incrível isso. Não há nada a fazer com isso. E tens essa de vou tirar o like. Pá, isso acontece com todos, com toda a gente. Incrível. Em qualquer página. A mim nunca me disseram que iam tirar um like. Não? Não. Pronto. Pá. Mas provavelmente acontece. Se alguém tiver ouvir este podcast e vir uma mensagem, tirem. Claro. É pá, não é ruído. Por favor, que me faça. Exatamente, não é ruído. É um gajo que não gosta do que eu faço e que não me chateou a mim, não se chateou a ele, e simplesmente disse: não quero mais isto, vou para o outro lado. Bem, eu dou-te um beijo na boca. Espera aí, nunca te aconteceu. Sim, esse gajo, à vontade. Espera aí, nunca te aconteceu. Não me chateias aos cornos. Espera lá. Imagina, tens uma crítica negativa, não sei o quê, uma pessoa qualquer que te está a criticar, e depois vais ver o perfil dele, e se ele for assim um... Clássico. Um gajo assim como uma onda, tu ficas contente, dizes assim, ainda bem que este gajo fazer não quer... Todo o lado certo, não é? Todo o lado certo, estás a ver, ainda bem que este gajo não gosta de mim. Sim. Não é, isso acontece a todos. Acontece às vezes, não perco muito tempo a ver perfis, malta, que se chateia comigo, na realidade. Cada vez mais sinto ignorado. Jesus, eu tenho uma resposta muito engraçada e que vou fazer ali um shaming ao gajo no comentário. Ele faz um comentário, idiota, e eu tenho uma piada gira para fazer com o comentário dele e faço. E depois, obviamente, como eu tenho muitos seguidores na página e ele não é ninguém naquela página, a minha resposta tem 200 likes e a dele está lá sozinha com um dele próprio. E é triste para ele. E é só um embaraço. Mas na maior parte das vezes, não digo nada, pá, não digo nada. Mas que é gajo? Às vezes, ao início tinha esse instinto, porque é que este gajo não gosta de mim? O que é que este gajo está a dizer que isto é? Não percebeste burro, não é isso que eu queria dizer, Meu, mas e vou estar a justificar-me? É um gajo... É porque coisa pode acontecer a um humorista ter que estar a explicar uma piada, não é? Claro. Agora vou explicar, atenção. A cena menos sexy da comédia. Tens tantas pessoas que gostam de ti e vais perder tempo com o único gajo que não gosta de ti que está ali para te chatear. Pá, isto é contraproducente até para as pessoas que gostam de ti. Então, este gajo está a responder a este idiota. Eu estou aqui a dizer parabéns, és fixe, ora, seja o que for. E o gajo diz que és um burro. E tu vais perder tempo com o gajo que diz que és um burro. Não, meu, quando isso respondo a 3 ou 4 comentários à volta daqueles que dizem bem, que estão, pai, está ali uma ligação entre o artista e a malta que está a seguir, em vez de estar a perder tempo com o gurunho. Mas também não apaga comentários, está? Olha, e quando tu estás a falar de uma pessoa, estás a ver? E depois és confrontado com a pessoa logo a seguir. Isto é, mandaste-te uma boca à pessoa e depois de repente estás com a pessoa. Por exemplo, peraí, para as pessoas entenderem, vamos ouvir aqui esta parte. Mas se eu disser hoje em dia a um puto que ainda fico meio doidinho com a Alexandra Lencastre, ela vai ficar... Alexandra Lencastre! Alexandre... Aquela que faz de mãe do Zé Carlos Pereira na tua cara não é estranha? Essa velhota? Está doido este indivíduo! Por favor, não mostrem este vídeo à Alexandra Lencastre. Ela vai ficar na merda se souber que é referenciada como uma gaja boa do antigamente. Ela não aguenta. Já não lhe bastava o boato do que tinha andado a comer o Balvin. E agora, Batáguas, o que é que tens a dizer sobre isto? Não me lembrava disto, pá. Então, é pá, mas eu não tenho culpa. Que história é esta, meu? Que história é esta? Então, mas como assim? Que história porque teu? Foi bom. Estás a ver o que está a acontecer, velho? Tu vais para a net dizer coisas. Eu disse que então agora não se pode falar de boatos? Estamos os boatos agora, não se fala de boatos? Então agora quer dizer... E agora, Batata? Tem as pessoas que têm teorias de conspiração, não têm direito a pôr as suas teorias de conspiração disparatadas no YouTube? Ah. Então... Então agora não posso falar deste boato que ouvi na rua, que é claramente falso. Olha agora. Agora é que tem talados, uma vez lembro-me... Não sei se contei isto... Eu tinha um ódio de estimação, que era o Carlos Castro. Ok. Eu tinha um ódio de estimação. E muitas das... sei lá, das bocas que eu sempre que queria escolher um alvo, opa, era certinho que era o Carlos Castro. Caranças. Bem, mas na altura o Carlos Castro também estava muito na moda, portanto não era só eu. Pois, mas pois. Em particular, eu dedicava-lhe alguma atenção. E há um dia que eu vou a uma loja de... a box ali no Moreiras. Uhum. E quem estava atrás de mim era o Carlos Castro. E falaste com ele? Não. Ficou aquele ambiente esquisito? Ficou assim, um ambiente tipo, ele viu que era eu vi que era ele, ficamos assim... Faroeste? Sabes aquela coisa de ser no fundo? O que é que tu vais dizer? Estás a ver? E depois, quanto tempo é que tiveste essa posição? Ele também me odiava, com razões para isso. Uh-huh. O quê? Quanto tempo é que isso durou? Pareceram dois anos. O tempo que eu... foi 2 minutos, na verdade. Mas deve ter parecido... Também não tinha comprado assim tanta tecnologia. Ok. E como é que tu te sentiste quando ele morreu? Ah, aconteceu uma coisa que eu já contei isto, é uma coisa incrível, porque eu tinha um site pessoal, uhum, que tinha um joguinho, que era o Space Invaders, em que o objetivo era matar o Carlos Castro. Ai, tinha assim a figura do Carlos Castro, depois tu disparavas e tentavas matar o Carlos Castro. Pá, eu já contei esta história, não sei onde. E o que aconteceu foi, eu tinha de passar a música, onde é que eu estava? Estava na Mielhada, uma coisa assim, estava na Ana Dia, acho que estava na Ana Dia, uhum, exato, lembro perfeitamente. E acordo com uma mensagem da pessoa que tinha feito o meu site, a dizer assim, que é o Pedro Daniel, que teve uma banda que eram os Como Restos. Sei, Como Restos era tão bom. Você lembra-se de prego? Claro, sou bateu bem, claro, Como Restos, para as pessoas que nunca ouviram Como Restos, ora vejam isto, comam isto. Lava-me os dentes com o fluido vaginal! As minhas orelhas, vai no meu olho. Isto eram os Como Restos, aqui um tributo. Bom, o Pedro Daniel, que fez então o meu site e tinha o Space Invaders para matarmos o Carlos Castro, envia uma mensagem a dizer assim: se calhar é melhor tirarmos já o jogo do site. Uhum. E eu vejo aquela mensagem e disse: tirar o jogo do site? Não estou a perceber nada. Uhum. Eu não estava a perceber. Claro, claro. Eu estava a acordar, não sabia que ele tinha. Exatamente. E ele diz: não sabe o que é que aconteceu. E aí escovou à neta e não sei o que. Pai disse: claro, retira já o jogo e não sei o quê. Não tinha sentido, não é? Claro, claro. Mas já claro. Estava morto. Era divertido. Mas a minha pergunta era mais, pá, imagina, tu estás sempre a fazer piada, e isto serve também para ti, Batáguas. Imagina que tu tens um alvo mais ou menos recorrente e a pessoa morre. Como é que se lida com Acabou. Isso? Mas não, será que de alguma maneira não te sentes mal com a coisa? É chato para mim. É chato para mim que não tenho mais alvo para piadas, sim, não é? Ok. Epá, o que é que eu ia te fazer? Não... Por exemplo, sim. Morreu? Mas é um bom exemplo. As pessoas morrem. A partir do momento em que morre... O que é que eu ia te fazer? Acabou. Havia aquelas anedotas todas... Vocês não se lembram? Há muitos anos atrás... Muitos anos mesmo. Havia umas anedotas com Samora Machel. Sim. Ah, claro! As claro. Anedotas de Samora Machel. Sim, sim, sim. Então, havia muitas. Claro. Pois o Samora Machel morreu, acabaram as Exato. Anedotas. Não vais estar aí a fazer piada sobre uma pessoa. Sim, morreu. Sim, não. Eu estava a perguntar isto no sentido de o autor das piadas ou de quem isto tem esse. Agora disse uma coisa que é: não vais estar a fazer uma piada com alguém que morreu. Vais, então não vais. Mas há pessoas que fazem piadas com pessoas que morreram. Claro que vais. Ainda há piadas do Hitler, então. Exato, por exemplo. Exato, pois é. Eu recebi uma avalanche de mensagens quando morreu Quem? O Manuel Oliveira, porque eu tinha no meu perfil pessoal na altura uma contabilidade de pessoas que tinham morrido apenas desde que o Manuel Oliveira tinha feito 100 anos. Aí e aquilo era uma lista gigante já, o caso mudou com 105. Uhum. Então a piada era tipo: bué de nomes seguidos, Angélico Vieira, uhum, you name it, 10 gajos que tinham morrido naquele ano, vamos supor, uhum, conhecidos. E no fim dizia: e o Manuel Oliveira está vivo, continua por cá, uhum, não, continua a dizer passo. Epá, e de repente esta piada fica no meu perfil, no meu perfil pessoal, era só um bocadinho qualquer que estava para lá. Só que depois ia morrendo gente, continuava a morrer gente, uhum, e o Manuel Oliveira não. Então eu ia acrescentando nos comentários: morreu mais X, e o Manuel Oliveira continua, e com uma piadinha associada, uhum, ao gajo em questão. E passado 3 anos a lista era gigante. tinha centenas de personalidades que tinham morrido entre o centésimo aniversário do Manuel Oliveira e até morrer. E até era gigante, aquilo, havia malta que sempre que morria um famoso ia lá pôr nos comentários, aquilo já era... Era um joguinho, morreu não sei quem, vou entrar aqui ao poço de Batáguas. Olha, não esqueças, este morreu, mete aí, este morreu. Epá, e quando o Manuel Oliveira finalmente morreu, eu acordei com telefonemas de malta que contribuía para aquela estupidez. A dizer, olha, acabou a brincadeira. Vocês sabem que existe um site que tem a ver com o Instituto Nacional de Estatística, em que tu, eu não sei se é um minuto... Foi eu que te mostrei. Da Pordata? Exato. Que tem as mortes? Sim. As mortes diárias de... Quantas agora, pessoas é que já morreram em Portugal, por exemplo hoje? Vais lá agora e ele diz quantas pessoas é que já morreram hoje. Não é incrível isso? Dizes assim, ora bem... E quantas já nasceram também? São 4 da tarde, já morreram. Hoje já quinaram, mas... Sim, sim. Não é incrível isto? E também quantas pessoas é que nasceram? Quantas pessoas é que nasceram até esta hora? Vou ver. Só por curiosidade vou ver. Vamos ver. Mas podemos conversar entretanto, que isto ainda vai demorar um bocadinho. Já agora, alguma vez pensaste... Assim, numa carreira quase perfeita, a nível de sei lá, por exemplo, eu acho que o David Bowie teve uma carreira quase perfeita. Não, eu diria, eu acho que foi perfeito. Sim, até sim, a morte dele foi perfeita. Pois foi, não é? Pois foi. Tudo aquilo foi perfeito. Foi, sim, então o final, aquele disco, aquele vídeo, tudo aquilo, parecia uma instalação, não é? Exatamente. Tudo aquilo parece que estava calculado. Também um humorista, quando morresse, não é? Devia ter uma piada perfeita que estava preparada. Ele tinha aquela piada antes. Era a última, mas era uma piada, não era? Tens aquele mito, se é mito do Buster Keaton, não é? Que terá dito cujas últimas palavras do Buster Keaton, o gajo estava velhote na cama, para quinar a qualquer instante, e estava rodeado, não sei se de um médico e de um amigo, vamos supor, não me lembro bem como é que era a conversa. E ele já estava. Ou inconsciente, ou perto disso, e os dois que estavam ao lado não tinham a certeza se ele já tinha morrido ou não. E um terá dito ao outro: toca-lhe nos pés, porque quando as pessoas morrem, ficam com os pés frios. Ou quando estão para morrer, têm os pés frios. E terá sido a última palavra do Buster Keaton: foi menos a Joana Dark. Exato, pois é. Sim, sim. Eu não sei se é verdade. Se for verdade, é incrível. Será? Se for verdade, é maravilhoso. Olha, não é? São 16 e 17. Últimas palavras de alguém. Yeah. São 16 e 17 e morreram hoje. Hoje, 20 de agosto? Não. Hoje estamos aqui. 19. Morreram 202 pessoas. Já. Hoje já morreram. E nasceram 161. Estamos a perder. Temos de dar a volta a isto, pá. É verdade. Temos atualmente 10.288.661 pessoas em território nacional. Epá, eu adoro isso. Este site é lindo, é ótimo. É Pordata? É Pordata. É Pordata. É incrível. E o mais giro é a despesa pública com saúde, e tens aqui um contador sempre a bombar, já vai em 15.667.000 euros, e despesa pública com educação, 12 milhões. Quantas pessoas é que nascerão em média por dia? Isto é como dizia o Guterres, é fazer as contas. Quando chegar à meia-noite vais ver e... não é? Digo eu, não sei. Mas espera lá. Então, se estamos com 160 e vemos... Lá foi os dias anteriores, aí? Boa pergunta, isso já não te sei dizer. Exato, se vires os dias anteriores, vires logo o total do... Estamos a contar mortes. Estamos a contar mortes. Nascimentos são 10 por hora, portanto... Sim. Okay. No país inteiro. 10 por hora, mortos, vamos portanto, ver. 240. Sim, dá 240. Mortos são quase 13, são 12,6. Então, portanto, por hora. Há 12 pessoas que quinam por hora. Boa sorte a todos aqueles que estão a ouvir. Exatamente. Espero que estejam vivos. Agora já se não... estiver uma hora, este podcast, morreram 12 pessoas a ouvir isto. É isso. uma imagem ótima. Queres ouvir? Vai ser incrível. Será que alguém já morreu a ouvir este podcast? É, pá, era espetacular. Este especificamente, este episódio? Este episódio era ótimo. Portanto, tenha morrido alguém a ouvir isto agora. Agora que? E agora morri mesmo uma pessoa e atribuí muitas culpas. Exato. E eras perseguido. Estava com uma pessoa que morreu a ouvir aquele comentário. Mas eu achava giro. Sabes que... Apesar de tudo, ele achava giro. Houve uma altura na minha... Mas como é que se sabe que ele morreu a ouvir isto? Alguém vai ver ao telefone dele? Chega lá o médico. Não, o paramédico não. Chega lá e aquilo está ligado, ainda está a acabar o episódio quando ele chega. Desculpa, há uns anos atrás, num programa que era Os Donos da Bola, uma coisa assim, que era com o Jorge Snitzer. Se calhar estou aqui a inventar. Os Donos da Bola, aquele debate. Era com... Sim, era bem dos anos 90, não é? Sim, anos 90. Dava sempre e problema. Houve alguém de um antigo jogador, por causa daquele caso Paula, que processou a SIC por tentativa de homicídio através da televisão. Que é, ele estava em casa e eu morri. Isto é verdade. Eu garanto que é verdade. Estão a ouvir o podcast. Investiguem a ver se não é verdade. Tenho provas. Investigue-se. Exato. É verdade. Tentativa de homicídio. Por era a primeira vez. O gajo depois um processo mesmo. Isso é ótimo. Tentativa de homicídio pela televisão. O gajo está ali morrendo. Quero avisado neste processo. Claro. Todos os dias haveria processos, sendo assim, não é? Olha, tens algum tema proibido no humor? Há uma coisa que de que não faças piadas? Agora estamos a falar de futebol, lembrei-me, por acaso. Não gozas com o Benfica? Só gozas com o Benfica? Gozo com o Benfica, por amor de Deus. Como é que há alguém da Almada e do Porto? Epá, não tenho explicação para isso. Não tenho nunca. Tu ficas a única pessoa da Almada. Tens duas, há duas maneiras de ficares num clube, basicamente. Ou o teu paizinho, e a tua mãezinha, e traz a entrada daquele clube e ficou. Ou tens uma afinidade regional com o clube. Ora. Eu não sou do Porto, cidade, não é? Portanto, não é por aí. Pá, e nunca tive uma grande pressão familiar para ser de nenhum clube, não, não, nunca tive aquela cena, ninguém era fanático. Nasceste onde? Nasci em Lisboa. Material à frente da costa. Pois. Como a mandar a regra. O aviário. Sim. Foi a única vez que tinhas vindo a Lisboa antes de hoje. Exato. A primeira coisa que eu fiz foi sair de Lisboa. Exato. Portanto, mas por acaso não era da Margem Sul, só fui para a Margem Sul com 10 anos. Eu estava. Então onde é que moraste antes? Meia Martins. Cala-te, a sério. Todo um suburbano. Então fomos quase inteira. Vizinhos, porque eu cresci em Meia Martins. É, pronto, então. Sim, incrível. E vocês safaram, não é? Exato. Portanto, sou um suburbano a vida inteira. Nunca vivi em Lisboa um ano ou dois só, mas nada especial. Mas portanto não tens temas proibidos no humor? Não, porque eu não sei bem o que é isso. Não sei o que é que. E agora? Eu digo proibidos do género, não é, não posso fazer sobre isto. É pá, coisas que não te estimulam e que há malta que. Se não me estimulam, nem sequer sei como é que estão esses temas. Não me lembro. Sim, mas agora, há malta que opta por não fazer piadas com futebol, por exemplo. Pá, não é o meu caso, faço imenso, gosto muito de futebol e às vezes tenho que ter cuidado para não fazer vários vídeos sobre futebol, que eu gosto mesmo de futebol e acompanho muito. Eu vi aquele vídeo de jogadores que jogavam... Na China? Não, em Portugal, que tinham passado pela seleção. Ah, o pior 11 da seleção. Havia lá Deu merda também. Né? Dá sempre merda, futebol dá sempre merda. Tive comentários de malta que era amiga de algum jogador. Claro. Tive mensagens pessoais de familiares, de jogadores. Tiveste? Tive, pá, não vou dizer de quem, depois digo-vos. Havia um de cabelo comprido, lembrava-me dele, e já não lembrava que ele tinha jogado mesmo na seleção. Como é que ele se chamava? Qual deles? O Neca? Licá? Licá. Licá jogou pelo menos uma vez contra o Brasil, quando levámos uma tosa de 6-2, acho que foi nesse Jesus. Dia. O Licá jogou pela seleção. Havia mais, nós tivemos. E o Neca também é... O Neca jogou 3 jogos, se não me engano, pela seleção. Depois eu sou meio doido, para fazer aquele 11, que não foi ao Calhas. Sim, claro. Eu tive a noite inteira a ver estatísticas dos jogadores. Para tiveste? Ver quanto tempo é que eles tiveram na seleção, quantos jogos é que fizeram, qual é que era a sua relação com o golo, por exemplo, se fossem avançados para escolher. Eu depois fico meio paranoico. Bem dito 0-0, não é? Sim, fui muito a 0-0. Claro, 0-0 é... Porque havia vários jogadores para a mesma posição, maus, todos eles, não é? E eu, obviamente, não estavam sequer a ser equacionados. Sim. Mas depois, dentro dos vários maus, eu queria ser mais ou menos justo a mandar abaixo aqueles gajos. E então fui ver estatísticas e... Por exemplo, eu pus o Nelson Oliveira na frente de ataque e caiu-me em cima o mundo benfiquista. Claro. Era um menino da formação do Benfica. É. Sim. Não, sim. Agora já não. Mas é assim tão adorado. Epá, há piores, na realidade. Há piores jogadores em si. Até era um jogador. Tenham passado. Pá, só que não era. Não era? Não, pô. O Nelson Oliveira é uma merda. O quê? Não joga nada. Não joga. O gajo o ano passado até jogava. Quanto? Como? É, o ano passado o gajo estava para ir na segunda divisão inglesa, marcou um golo assim, em 30 jogos. Mas como é que no Benfica houve ali uma fase que. Não, uma fase, pois. Sempre que aparece um puto novo, ainda particularmente. Mas jogava na seleção também. Meu. De repente o Licá jogou na seleção. Exato. O Licá jogou na seleção. Isso não é critério para me pareceres bom jogador, aparentemente. Pois. Agora, ou pelo menos para chegares lá pontualmente, o Jaló tem 10 minutos na seleção. Não joga nada. Agora. Se bem que houve uma altura no Sporting que ele parecia, exato. Quando aparece um puto novo, vindo das escolinhas, com algum talento, eles têm todos algum talento para serem profissionais de futebol, obviamente. Não joga nada para um padrão de profissionalismo topo. Não vai jogar no Barcelona nunca, nem no Porto sequer. Pode ser o André Gomes, nunca se sabe. Mas o André Gomes é bom jogador, apesar de tudo. Mas se é tão bom para Barcelona, não sei. Não é muito, já percebi que o André Gomes não é assim muito bem amado. Não é? Não, porque é aqueles jogadores que estão num patamar acima de si próprio. Pois. Isso acontece com alguma... Tu chegas a um patamar e quando depois és contratado por uma equipa que é melhor do que tu és, por assim dizer. E o André Gomes é um bocado isso. O Messi é jogador de Barcelona. O Neymar é jogador de Barcelona. Pá, o André Gomes é jogador de Valência. Barcelona é um bocadinho esticar um passo maior que a perna. Então, mas isto não, para dizer, quando, está no e quando joga tem o Camp Nou a subiá-lo forte. O secretário jogou no Real Madrid, quer dizer. Exato, pelo amor de Deus. Não era em bucha que acontece, há coisas que acontecem. O futebol é incrível. O meu, o Buffon, um dos melhores guarda-redes de sempre da história do futebol, tem zero Ligas dos Campeões. Yeah. O lituano Jankauskas tem uma. Pelo Porto. O Bozingua, lateral direito, tem duas Ligas dos Campeões. Uma pelo Porto, uma pelo Chelsea. Exatamente. O que é que quer dizer? O Bozingua era muito bom jogador? Não era mau, mas não, sim, não era mau. Não, era um bom jogador, eu gosto muito do Bozingua. Mas não era. O Buffon é dos melhores de sempre, tem zero Ligas dos Campeões. O Jankauskas tem uma Liga dos Campeões. O Bozingua tem duas. Há jogadores que não são tão bons. O futebol às vezes oferece-nos assim umas improbabilidades estatísticas incríveis. E é isso que faz que a coisa seja tão fofinha, tão bonita. Porque não há. Pá, em qualquer desporto, ouve lá, tu metes a melhor equipa de basquete, Portugal, Estados Unidos, no basquete. A gente vai perder em 100 jogos, vai perder 100 jogos. Uhum. Não há dúvida. Num Portugal, Liechtenstein, em 100 jogos, Portugal ganha 80. Empata 15, à vontade. Se calhar perde 5 em 100. Não, não perde 5, mas perde 1. Se calhar perde 1, sim. Mas seja como for, é o único desporto em que duas formações tão distantes na qualidade se conseguem equivaler, porque o golo, porque o ponto, porque o objetivo final é uma coisa rara. Tens de o conseguir, tens de lutar por ele. No basquete, não, fazes 100. Mesmo que tenhas um dia mau, fazes só 90. Ganhas pelo menos, mas ganhas. No handball, num dia bom fazes 35, num dia mau fazes 23. Mas ganhas não é mesmo. No futebol, num dia mau marcas 0, não ganhas. Fodeu. E essa é que é a magia do futebol. Tens que sempre ser melhor, por muito que... Eu não sei o que é que estou a dizer isto, já. Eu queria dizer mal do Nelson Oliveira. Não tenho nada contra o rapaz, Catarinho. Mas é, o Nelson Oliveira, quando, como todos os putos que aparecem na formação de Benfica, Porto e Sporting, particularmente da do Benfica, porque tem mais adeptos e é tudo empolado, o novo talento, o novo Rui Costa, o novo Eusébio, quá era o novo Eusébio. Pronto. Tudo o que vem do Benfica é... Na tua equipa fazem o mesmo. Diz? Na tua equipa fazem isso. Não, mesmo. Não é, mas no Benfica, há mais benfiquistas, a imprensa vende mais os talentos do Benfica. Exato. Isto aqui não é. Não estou a criticar. Acontece isto é só uma evidência. Isto é uma evidência. O Benfica tem mais adeptos. Logo, as capas de jornal têm que ter encarnado para vender nunca, mais. Nunca tentaste vender uma notícia a um jornal desportivo só para te divertires? Porque é fácil. É muito fácil. É, quando acontece é giro. Sim, é agora aconteceu mais transferências. Aqui há pouco tempo, quando disseram que quem é que ia para o Rubim Casão, um gajo do Sporting qualquer. E foi um gajo que inventou uma password, eu lembro-me disso. Era para chacha, não sei o quê. Exato. Na pachacha se levava. Tão bom. Ias publicar. E o gajo, taparam aquilo. Tão bom. Na pachacha se levava a dizer que era. Tinha um cargo qualquer importante no Rubim Kazan da Rússia. A senhora na pachacha se levava. Dizia que iam contratar o Alan Ruiz ao Sporting. Exato. E aquilo foi parar à televisão. O engraçado, o engraçado nisto é a facilidade com que tu vendes uma notícia a um jornal desportivo. Entenda-se por vende-se. Passas uma notícia a um jornal desportivo. Olha, sim, plantas uma notícia. Eu pedi um rapaz há muitos atrás que o passatempo favorito dele era fingir. Ele era muito bom, ele fingia-se empresário de jogadores, mas ele não dava nas vistas. Eram jogadores que não eram assim do topo, eram assim medianos. Ele era fiável. Ele dizia assim, imagina, dá-me assim um jogador assim mediano, do Belenenses, uma coisa assim. Sei lá, o Tarantini, vá, do Rio Ave. Olha, Tarantini do Rio Ave. Pronto. E ele dizia, olha, fala-nos aqui, só para dizer que há aqui um interesse. Eu vou fazer a coisa. Do Málaga. Exatamente, estava assim Málaga, no Tarantino. Aquilo era. Ele dizia-nos aquilo na faculdade. Assim, amanhã vai sair isto. Querem ver? Pumba! E saía. E estava lá. Fogo! Bem. Estão a ver? É fácil. Isto, porque, é muito fácil. Tu tens muita oferta desportiva. Tens que encher muitas horas com conteúdos desportivos. E não tens tempo para verificar tudo. E tens que encher só isso. Quantos programas de desporto é que há? Diariamente. Tu vês esses programas? Vejo mais transferências às vezes. E mais vestidores, às vezes, mas não consumo em demasia, porque não quero contribuir também. É exagerado, pá. Tens, depois, claro que aquilo não pode ser 100% fiável, porque não é possível. Quem é o comentador que tu mais odeias? Que mais odeio? Se calhar odiar é uma expressão demasiado forte. Desse estilo? Epá, claro que o Guerra é um nojo, não é? O Pedro Guerra. É um mentiroso profissional, compulsivo, que ganha a vida e a dizer aquilo. Diz? Acreditas na cena dos magos? todos os clubes que se apanham numa posição de poder jogam com o poder que têm. Parece-me clarinho. Obviamente que se tu estás, todos os clubes, todas as instituições, neste caso é no futebol, se tu te apanhas numa hegemonia em que controlas muitas pessoas das instituições, epá, é fácil trocar ao mel que a pessoa certa. Isso aí parece-me evidente. Não me parece sequer um escândalo, parece-me normal. Tem é que ser, agora se for provado que são merdas ilegais e pá, é lá está, investigue-se. Isso agora é a expressão. Eu não sequer tive muita moda, que é tudo investigue-se. Sim. Agora, vamos. É o nosso top. Pessoas que acham muito estranho. Pessoas que negam que juram pela mãe que nada de ilegal o Benfica está a fazer, ou tentou fazer, ou tentou condicionar. O quê? Meu, são uma instituição fortíssima, das mais poderosas do país, uhum, que está a ganhar ainda por cima, tem essa vantagem, tem adversários que estão nervosos porque não ganham, e controla muita coisa, portanto é fácil mandar um mail à pessoa certa. Mas isto é, achar isto, nunca o Benfica tentar condicionar, jogar com o poder que tem junto das instituições. Meu, claro, qual é que é? Porque é que isto é sequer surpreendente? Uhum. Não é? Não é? Mas é condenável. Claro que é, mas claro que é. O problema é que as pessoas, para não condenar, dizem que não existe. Exato. Que não aconteceu, uhum, e que nem sequer passa pela cabeça que possa acontecer. Claro. No futebol, sabes porquê que há penaltis no futebol? Antigamente não havia, quando começou. Não havia penaltis? Quando o futebol começou, não havia penaltis. Tu, se fizesse uma falta em cima da linha de golo, defendias com a mão. Não eras guarda-redes, defendias com a mão. Não era penalti. Era livre, direto, com barreira. Ora, punhas a barreira em frente da baliza e ninguém marcava gol. Portanto, compensava. Ah. Claro. Mas é verdadeira. Isto acontecia, tipo, há... Ninguém marcava gol. Sim, se calhar era no início. Só que porquê? Aquilo era um desporto. Era um desporto. Dava, mas ah, sim, há livros indiretos. Compensava por a mão e não ser gol. E depois do livro logo se via se era ou não. Porquê como é que isso... Aquilo era um desporto de nobres, não é? Na Inglaterra. E o penalti não existia, porque isso seria pressupor que um nobre estaria na disposição de cometer uma ilegalidade, uma falta, apenas para impedir um golo que era justo. Um golo justo. Exato. Portanto, um nobre, claro, nunca iria colocar a mão para impedir aquele golo, pois isso não seria a atitude nobre a tomar. Então, isso começou a acontecer, obviamente. Claro. Bom dia. Mas ainda assim foi adiada a introdução da grande penalidade, porque não passava pela cabeça de quem fazia as regras, uhum, que alguém fosse sequer fazer aquilo. Ninguém ia tomar partido de uma regra que pudesse beneficiar naquele instante. Não, os nobres não fazem isso. Fizeram muitas vezes, obviamente, como em toda a gente naquela circunstância. Pudesse, faria, e inventaram um penalti. Mas o penalti, tipo, nasceu 20 anos depois do futebol, pá, uhum, à vontade. Uhum. E esta é a minha merda. O Benfica nunca faria uma coisa dessas. Não, então ia aproveitar-se do facto de ter relações privilegiadas com pessoas em cargos de poder. Não, nem sequer não vamos condenar, porque nem sequer há nada para condenar. É impensável. É igual. Mas algum dia hão de inventar o penalti. Olha, Otáguas, o que é que há pouco já falámos um bocadinho disso. O que é que tu vês? O que é que te faz rir? Quem é a pessoa? Sim, do humor ou não? Do humor ou não? Agora deixa-me fazer assim uma espécie de homenagem. Morreu esta semana um amigo meu que se chama João Lobo e eu fui ao funeral dele no dia em que estamos a gravar esta missão, uhum, que é sempre algo de muito duro, confesso-vos. Não sei como é que vocês reagem, mas acho que toda a gente reage, claro, com isso. Sendo que a grande característica do João Bolo Lobo, e então eu ia... Tu conheceste o João também? Conheci o João. Bom, e eu ia de moto para o cemitério. Bem, e eu cheguei à bela conclusão de que eu nunca tinha tido uma conversa, nunca tive uma conversa séria com o João Lobo. Todas as conversas que eu tive com ele foram muito divertidas. Todas eram muito divertidas. Nunca tive uma conversa, nunca... Estive a tentar, mas alguma vez eu falei a sério com ele? Não, nós nunca falamos a sério um com o outro. E divertimos-nos muito. E o João Lobo, e fica aqui a minha homenagem, no dia em que ele foi sepultado, era das pessoas mais divertidas que eu conheci. Uhum. E não era humorista, era um técnico de rádio, uhum, mas ele era muito divertido, era muito acutilante, era muito esperto, era muito resistente, E era muito corajoso. Portanto, é uma bela homenagem que eu faço aqui ao João. Yeah. Isso acontece muito regularmente. A pessoa não conheço assim ninguém, assim, tipo João Lobo, também. Acontece muito regularmente as pessoas mais divertidas do teu grupo de amigos nem sequer serem humoristas, né? Ou não ser. Quer dizer, claro. Sim, claro, claro. Obviamente que eu estando no meio do humor tenho muitos amigos que são humoristas, portanto acabo sempre por estar numa mesa, se for jantar fora com um grupo de amigos, alguns serão humoristas. Uhum. Quem é o mais espalha-brasas, o mais palhaço de todos? Estás a pensar, mas provavelmente és tu. Que leva. Não. Depende, pá, depende muito das circunstâncias. Tu dentro do estilo... Não há assim nenhum muito espalha-brasas. Tens um bocado espalha-brasas. Movimentas-te muito, falas, tens a cena da rádio... Uh-huh. Por isso é que eu estava a dizer isto. Talvez. És tu. Talvez. É pá, se tiver lançado, sou um bocado espalha-brasas. Se estiver entusiasmado. Mas não é, mas é um bocado por modo, por luas. Não, não sou um gajo muito histriónico sempre. Às vezes sou muito tranquilinho a ouvir, sem grande... participação, não sou, até sou um gajo relativamente tímido e no meu cantinho. No teu grupo de amigos não há sempre o Cristo, não é? Que é a pessoa que toda a gente está a fazer cenas para mandar bocas e não sei o quê. Quem é o Cristo do teu grupo? Ou dos humoristas, qual é o gajo que leva mais bocas de toda a gente? Epá. Que é o mais perseguido. O gajo está ali, mas leva nos cornos dos outros? Sim, quase sempre. Sim, tipo sempre... Ah, pá, nós temos o... um indivíduo chamado Nuno Pires. Vamos lá. Conheço. Nuno Pires não é humorista. Apesar de ter feito 5 minutos de stand-up, que eu adorava ver. Adorava ter esses minutos. Que é produtor. É produtor de uma... Sim, de uma agência que é a meio termo. De humoristas, sim. E já trabalhou com a maior parte dos humoristas em Portugal, já trabalhou comigo. Epá, e nós gozamos muito com ele, porque é muito divertido gozar com ele, basicamente. E mas é um gajo muito porreiro, costumo dizer que o gajo é a droga que tem o efeito mais curto de todos. Porque eu, quando não o vejo durante muito tempo e o vejo, gosto muito. Depois farto-me imediatamente. Eu digo isso. É tipo uma dose, dou-lhe um grande abraço, pá, estão fixe, pá. Depois está num tranco quarto de hora, porra, Pires, já farto-te, dá lá a tua vida. Isto é brincadeira, eu gosto muito do Pires. Mas é um gajo que lá está, que presta-se muito a este tipo de brincadeiras. Mas ainda por cima, um produtor, no meio de um grupo, imagina, numa turnê com 4 ou 5 humoristas, o produtor te leva sempre nos cornos. Porque é o gajo que tem que ser responsável. Nós não temos que ser responsáveis. Nós só temos que ser. O hotel é ali. Vamos. Sim, e podem ir bêbados no carro, ele não. Podemos fazer um monte de disparados que ele não. Ele tem que ser a nossa mãe. É que é divertidíssimo gozar com ele. Uma vez estávamos todos em Vila Real. O Pires, pá, não subam já para a sala que ainda não está pronto. Subimos todos. Coitado do Pires. Somos 4 crianças idiotas. Não vais dizer a 4 crianças idiotas, que são os humoristas, que não podes ir para lá. Claro que vamos. Uhum. Então estamos a subir as escadas e é o Pires a mandar a BR escada de baixo. Claro que estou a dizer, caralho. Parem nas a merda. E nós a rir e a subir. Sabe, é hilariante. Estás com uma ideia generalizada das pessoas em relação aos humoristas que os humoristas não safam-se das multas da polícia. Safam-se das multas de trânsito. Quando são mandados a parar, a ideia que se tem, eu não sei se essa ideia não está próxima da realidade. Os polícias gostam muito de humoristas. Não tenho essa experiência, pá, não sei. Os polícias gostam muito de humoristas. A menos que façam piadas com eles, se calhar. Fazem rir, é? Pá, tem uma versão séria. Pois. Pessoas que os façam rir, não é? Uhum. Também não sou assim tão conhecido para ser conhecido numa operação stop para a partida. Ainda não atingi esse status, esse patamar. Mas também não sou apanhado com muita facilidade. Não? Não és apanhado? Não conduzo muito bêbado, é aí que quer chegar. Ok, ainda bem. Olha, mas ainda não, peraí, bro, ainda não disseste quem é que te faz rir. Ah, quer dizer, falaste do Pires. Ah, o Pires é muito divertido, sim. Gosto muito de estar com o Pires. Até de forma profissional, quem é que te faz rir? Exato, era aí que eu queria chegar. Pode ser internacional, pode ser nacional. O meu favorito é o Louis C.K. internacionalmente, já há uns anos para cá, isso não mudou. Alguém novo que tenhas visto nos últimos tempos que... Confesso que não tenho que estar atento a malta nova. Tenho que perder agora uns tempos a fazer aí um dig. Não achas que ver muita ver coisa... Fui ver o C.K. de propósito a Amsterdão. Okay. Ah, pois, o Manuel Cardoso contou... O Manuel Cardoso é um idiota que perde aviões. Esse é ponto prévio. Ele contou essa história aqui. Ele contou essa história aqui. Aqui, nesta mesa. Ah, então como é que eu... Ai, tenho que ir ouvir isso. Exato. Espera aí, vamos ouvir primeiro a versão do Manuel Cardoso. Exatamente. Okay. Isto vai ficar bom. Foi a história com que ele fechou o episódio dele. Ok, ouviram? Esta é a versão que foi contada pelo Manuel Cardoso. Exatamente. Eu não ouvi, mas não interessa. Qual é a tua versão dos factos? O que aconteceu? Manuel Cardoso atrai merda. Manuel Cardoso é a única pessoa que eu conheço que já perdeu mais que um avião. Ele tem 23 anos. Há pessoas que fazem vidas inteiras sem perder nunca na vida um avião. Ele tem 23 zero anos. Até agora. Já perdi dois. Já okay, perdeste dois? Na mesma viagem. Na mesma viagem. Bem, para lá e para cá. Barcelona. Para lá, por culpa minha, uhum. que cheguei ao aeroporto. Eu não sabia que aquilo. Uma hora antes já não era da Vueling, que uma hora antes não. Eu que fechava e não sei o que. Fechava e não havia votos. Eu cheguei lá, imagina, faltavam 45 minutos, eu sei, é impossível, já isto está totalmente encerrado, e eu não sabia, portanto perdi o avião, tive que comprar. Uhum. E para cá, vim de Barcelona, eu tinha de passar a música, e vim de Barcelona, a pessoa que me levou, com o trânsito que nós estávamos a contar, perdemos outra vez o avião. Aí bem. E eu paguei os dois. Portanto, okay. Basicamente, uma caixa em Barcelona foi para pagar os aviões. Muito mais, porque foi uma chatice. Bem, isto para dizer que Manuel Cardoso já tinha perdido um avião há uns tempos, porque tinha apanhado uma baleia e acordou tarde. E para evitar que isto acontecesse, nós íamos a Dublin ver a Louis C.K. E depois seguíamos de Dublin para a Escócia, onde era o Festival Fringe, o maior festival de comédia da Europa, e íamos lá passar uma semana. De onde veio o Nelson? De onde vim eu, há uns dias. Adoraste a Escócia? Adorei a Escócia, fiquei maluco com a Escócia. Qual será o melhor humorista escocês? Podias ter investigado, Nelson. O Frankie Boyle. Sim, provavelmente é o Frankie Boyle. Sim. Vamos ver aqui só um bocadinho do Frankie Boyle. Não se percebe. Não, está que ele é lixado. Frankie Boyle. Não se percebe depois. I'm quite surprised that they've let me on as well, if that's any comfort. I've got a lovely theatre, I've got two fantastic comedians to introduce to you tonight. I've got a lovely audience to talk to. I looked right into your eyes when I said that, mate. How you doing? You have made an effort there, haven't you, man? You have made an effort with the Peaky Blinders hairstyle there. And it's like putting 26-inch rims on a wheelie bin. Olha cá está. Então qual é a tua versão da história? Sim. Nós tínhamos um voo no Porto, que era mais barato, para Dublin. Primeiro voo era esse, depois é que era Dublin para a Escócia. Mas primeiro, Porto, meio-dia. Pá, Porto, meio-dia, obriga-nos a estar lá muito cedo, ou melhor, a sair de Lisboa muito cedo, madrugada praticamente, para não correr riscos. Nós, muito espertos, meu, vamos na véspera para o Porto. Ahá, bem pensado. Sim, bem pensado. Até agora bate tudo certo. Até agora está certo. Mudamos imediatamente no Porto, o que é que pode correr mal? Chegamos ao Porto, bem, podemos aí beber um copo. Corta para estar às 5 da manhã a comer uma francesinha bêbados num sítio qualquer. Até agora também bate certo com a versão do Cardoso. Depois, não, as versões vão bater certo. Só vou é dizer que a culpa é dele. E ele não. A única diferença é essa. Okay. Porque já uma vez, quando estávamos, tínhamos ido ao Porto a atuar com o Rui Xará, e à vinda tínhamos avião. Epá, ele vai sempre muito descontraído para o aeroporto. Temos tempo. E não tínhamos tempo, tivemos que apanhar um Uber à última da hora para chegar ao aeroporto para vir, e esse não perdemos por pouco. E ele já tinha a história de ter perdido um, portanto, esta já ia ser a possível terceira vez que ia dar merda com o Manuel Cardoso. E nisto, acordamos, pá, ainda mais ou menos dentro do tempo, é verdade, e fomos para o aeroporto, e quando chegámos lá, pá, nunca tinha visto o aeroporto do Porto assim, verdade seja dita, pá. Milhares de pessoas à nossa frente na parte das revistas. Bem. Montes de gente, aquilo normalmente no Porto tem sido tranquilo, sempre que eu apanhei lá um voo, entras, não tens ninguém, fazem-te a revista e vais a tua vida. Imensas pessoas que atrasaram imenso o processo. Mas eu fui o primeiro a despachar-me, naquele hostel. Eu estava despachado e fiquei à espera de Manuel Cardoso. Portanto, há isso. A culpa é dele. E chegámos já um bocado em cima da hora ao aeroporto e com essa revista que demorou mais do que estávamos a contar, acabámos por chegar ao balcão de embarque. Já estava fechado e o avião estava ao nosso lado, mas ao nosso lado, tipo, a 6 metros de distância. Bem. Estava um vidro a separar-nos do avião e as pessoas à porta, não estavam a entrar ainda, estavam todas à espera do avião. À espera que viesse aquela escadita. Sim, sim, sim. Estavam todas, e nós chegámos todos contentes, fora-se que ainda deu. Estão ali as pessoas à espera de chegar o coisinho para levar o avião, não, chegámos a tempo. E as senhoras lá do balcão começam a fazer assim com o dedinho. Não, não, não, não. E nós chegámos muito aliviados, deu, de repente, não, não, não, não. E nós, como não, não? Não, não, já fechámos o embarque. Como assim já fecharam? Estão ali as pessoas, estão aqui, estou a olhar para elas. É só deixar passar e ir para trás daquelas pessoas. Mais nada. Não, não, já está fechado, não podemos desbloquear isto, já fechámos. Acabou, até amanhã. Pai, durante 3 minutos pensei que ela estava a gozar. Aquela brincadeira de vá para a próxima, já sabe, vá. Mas não, de repente começa de facto as pessoas a subir para dentro do avião e ele foi à vida dele. E nós ficámos a olhar e tínhamos perdido o voo. não havia mais voos para Dublin, portanto tínhamos perdido o espetáculo do Louis C.K., que isso era grave. Tínhamos bilhetes há 6 meses para ver um espetáculo de um gajo que nunca mais íamos ver na vida, se calhar. Mas depois conseguem um bilhete para Amsterdão, não era suposto estar esgotado? Depois, nós estávamos a deprimir no aeroporto do Porto, éramos três, era eu, o Cardoso e o Francisco, também produtor, e estávamos aquela, somos uns idiotas, não vamos ver o C.K., que queríamos muito, um gajo que para mim era o melhor do mundo, lá, e perdi isto. E a culpa do Cardoso. Culpa do Cardoso, fundamentalmente. vamos enfatizar isso, vamos sublinhar. Culpa do Cardoso. Epá, e de repente começamos a ver voos para Dublin, não há? Acabou, não há hipótese, Dublin não esquece. Estamos a, tipo, quase a chorar no aeroporto. E começamos, por absurdo, a ver se ele tinha espetáculo no dia seguinte em Dublin outra vez. Ah. Que a gente amanhã consiga ir para Dublin se ele tiver outro espetáculo amanhã. E vemos e não tem. Mas amanhã está em Amsterdão. E nós, epá, está bem, mas amanhã em Amsterdão, claro que já está esgotadíssimo, já acabou. Confere só por piada, sem dar bilhetes. Ainda há bilhetes. Pá, mas nós tínhamos voo de Dublin para a Escócia. Portanto, teríamos de ter um voo barato de Amsterdão para a Escócia também. Pois. No mesmo dia. Isto é quase impossível termos tudo isto, não é? Vê lá só aí por piada. Olha, um voo de Amsterdão para a Escócia por 70 euros nesse dia. Então, só falta ir para Amsterdão. Exato. Basicamente, sendo assim, bora para Amsterdão. Voos para Amsterdão. Não há! Fudeu. Só havia da TAP a 400 paus, ou coisa que eu valho. Que Então como é que fizeram? Durante para aí uma hora, que parecia missão impossível. Tipo, sentámos todos numa mesa. Man, o espetáculo dele começa daqui a 30 horas. Exato. Bora ver tudo. Comboios, autocarros. Aí é bem. Se a gente fizer tipo low cost para Madrid, daqui, um TGV para Paris, um autocarro para Bruxelas, vamos a correr até Amsterdão, temos 30 horas, será que dá? Tentámos tudo. Pensámos comprar um carro, tipo, se a gente comprar aqui um Renault Clio 92 por 250 euros a dividir. Bem. E deixamos aquilo em Amsterdão, arrancamos. Estive a ver no Maps quanto tempo é que era, até 29 horas, temos uma hora ainda para matar em Amsterdão. Mas depois era estúpido. Não. Então como é que resolveram isso? E depois fomos pela TAP. Ah, caralho. Pela TAP. Depois fomos. Fomos mamar mais 300 e tal pau. Pronto. Pagámos mais um voo, abdicámos das noites que tínhamos em Dublin, que eram duas, foram com os porcos. O voo para Dublin foi com os porcos. O voo de Dublin para Edimburgo foi com os porcos. Tivemos de comprar voo para Amsterdão, novo bilhete para Louis C.K. e novo voo depois para a Escócia. Quanto é que era o bilhete do Louis C.K. também? Era para aí 70 euros. Jesus. Olha, como é que foi? Lembras-te de alguma piada de Louis C.K. que tenha ficado? Lembro. Pá, foi muito giro, gostei bastante. Não lembro da piada em si, mas lembro do beat, um beat que eu achei, pá, hilariante por ser tão simples, que era como é que as pessoas sabem que idade têm, tipo, no ano 3. Ah, sim. Porque isso é no especial dele. 27 anos, como assim? Certo. Estamos no ano 3. Como é que tens 27? E depois a gajo faz uma desconstrução disso tudo, não é? Com o tempo a decrescer antes, não é? Pá, mas só o facto de eu dizer como é que uma pessoa sabe que idade é que tem no ano 3... Achei logo a ideia, já me levou, já me conquistaste. Agora tudo que me deres vai ser lucro. Pá, achei essa ideia muito giro. Pá, foi um espetáculo giro. Olha, o que é que tu queres fazer? Tu tiveste muito tempo ligado à rádio, entretanto a rádio, pelo menos nesta fase, sai da tua vida, tu estás mais dedicado ao humor e parece que não está a correr mal, não é? Mas como é que vais ganhar dinheiro com isto? Não sei. Pronto, já está respondido. Pá, não sei o que é fazer stand-up. Eu gosto de fazer stand-up. É isso que queres fazer na vida? É stand-up? Stand-up é, lá está, é a forma cada vez mais pura disto tudo. Porque é o sítio onde tu estás mesmo à vontade. Podes dizer tudo o que tu quiseres. Eu gostei muito da ideia que há pouco tu disseste e eu acho que é isso que vai acontecer. Que é, imagina, tu para conheceres verdadeiramente aquela pessoa ou estás. Olha, as pessoas gostam do humor negro, não sei o quê, vão começar a perceber que ele vai escassear cada vez mais publicamente, nas redes sociais. Tens que ir lá ver. Isso é que é bom. Olha, vou lá porque é o único sítio onde podes ir ver. É um refúgio, pá, é um bunker agora. E é bom. É bom que, para nós, sentir que temos a liberdade. Eu espero que isso também não. A malta desabitua-se de dizer o que quer nas redes sociais e depois desabitua-se de o fazer também em palco. Isso é que não pode acontecer. tu em palco não podes, em palco não, aquele filtrozinho de será que devo pôr isto, vão bloquear a página, compensa a chatice, depois em palco isso não pode acontecer, se tu achaste em piada tem que ir, tem que ir. Uhum. Eu pelo menos quando eu vou ver um espetáculo e sinto que o gajo se contraiu minimamente e que não está a dar tudo, certo, é pá, perco logo a tusa toda. Yeah. Este gajo está, eu vim cá para pagar pelo que ele tem na cabeça, eu vim pagar para, pela mente daquele gajo. Uhum. Eu gosto da mente daquele gajo, se eu pago pela mente e pelos podres que ele tem na cabeça, que está ali com a oportunidade de os expor, uhum, e se ele não os expõe porque está com medo, pá, apetece-me dar-lhe um chapadão e dar aquele dinheiro de volta. Pelo menos no stand-up, pá, na net, já se perdoa. Já. Pois. Ok, o gajo não está para chatear, não vai dizer isso. É pá, em palco não, em palco não. Em palco tens que dar tudo, senão uhum, fica ofendido. E pá, eu acho que as pessoas, isso é bom para as pessoas, se as pessoas perceberem que para terem acesso total, é tipo um pay-per-view, estás a ver? Yeah. Gostas deste gajo, mas sabes que ele está ligeiramente condicionado, mas se eu for ver o gajo ao vivo, o gajo vai, uhum, vai arrebentar. Uhum. Vai ser bom para o stand-up. Então pois aparece, é, não é? Que estas embora, estão embora. Claro. Já há piadas que eu só faço no stand-up, já, que não faço, não faço nas redes sociais. Lembras-te de alguma piada que tenhas ouvido, ou alguma história? Estamos uhum, a acabar o programa. Nós agora acabamos sempre yeah, assim, com uma piada, com uma história. Para acabar o sim, o não programa, necessariamente a piada, sim, claro, mas agora, a história não necessariamente para fazer rir. Antes, okay, antes de acabarmos, lembras-te de algum sketch também que tenhas visto e que tenhas adorado? Yeah. Ou que gostasses de ter sido tu a fazer? Sim. Daqui a dia estava a falar com o pessoal sobre isso. Que é capaz de ser um dos sketches, pá, não vou recuar muito no tempo, não vou ser se calhar muito criativo, mas é capaz de ser da história recente do humor em Portugal, a coisa mais bem feita, que foi o. Aquela bodega dos bombeiros, do Ricardo dos Pereira. Ah, sim, sim. Sabes qual é? Uhum. O gajo de uma fala do sítio onde eu nasci, mas foi muito. É, pá, isso está tão giro, uhum, está tão bem feito. Mostrámos, aliás, no episódio do Manuel Cardoso. Essa cena. Antes de acabarmos. Ah, pois, eu falo muito com ele sobre isso, merda. Agora não foi incrível. Estou aqui a dizer coisas banais. Pronto, já ninguém quer saber do Diogo. Então. Pronto, vamos surgir, vamos embora, vamos dar um mergulho. Vamos ouvir um bocadinho. Vamos. Como está desde há bocadinho? Os feridos já faleceram. Não é preciso ambulância então? Obrigado então, boa tarde. Sim, é de noite, mas ainda são 7:15. Sim, mas na Suécia às vezes é a noite ao meio-dia. Pronto, gostei de ouvi-lo. Mas Mafamudo, já não é necessário os feridos, já faleceram. Ah, pronto. Pronto, há dias de sorte. Olha, sorte deles, que assim têm para onde ir. Que assim, e como ainda o governo não começou a mandar fechar os cemitérios, ainda têm para onde ir. Eu, a falecer é aproveitar agora, enquanto não começa. É aproveitar agora para falecer. Eu digo-lhe uma coisa, eu sou sincero, eu só não faleço hoje porque já tenho coisas combinadas para fevereiro. Porque senão, eu hoje ou amanhã... Era falecer, o que ele fazia era falecer. Estamos quase a acabar esta entrevista com o Diogo Batáguas. Uhum. Diogo. Que nome é? Olha, já agora, desculpa. Sim. Batáguas, de onde é que vem esse apelido? Não sei. Não sabes? Não, ok, pensava que tinhas ido investigar. Não, pensava que tenho o máximo conseguia ir ao meu avô, eu nunca conheci o meu avô paterno sequer. Okay. Morreu quando o meu pai era criança. Portanto, não tenho dados para avaliar, não tenho mais para trás do que isso. Não sei. Sei que há todos os Batáguas que eu conheci na vida até agora são meus primos. De alguma maneira. Pois, eu não conheço nenhum Batáguas a não seres tu. Eu sempre que eu conheço um Batáguas, pá, houve uma altura que foi uma cena que foi estranhíssima. Recebi uma mensagem do Micael Batáguas. Bem. É pá, os Batáguas, pá. E eu tenho um perfil secundário, quando o meu está bloqueado, que é Duarte Batáguas, que eu sou Duarte Batáguas de apelido. E o gajo viu esses dois perfis e veio falar comigo: pá, tu és Batáguas e também és Duarte. Pá, é que o meu pai também é Duarte Batáguas. Pá, meu pai também é Duarte Batáguas. Uhum. Pois, pá, mas. Eu estou em França desde miúdo, não sei o quê, emigrado, dará. E eu, pronto, então, não sei se temos alguma relação. O teu pai é Duarte Batáguas. Sim, o meu pai é Duarte Batáguas. E é de onde? Era da Zona de Torres Novas. Ah, meu pai também era da Zona de Torres Novas. Também é Duarte Batáguas. É primo direito. Não sei o quê, mas aqui é uma aldeia lá ao pé, que é Alcorcel. E eles, pois, é de Alcorcel, meu pai é de Alcorcel. O teu pai é Duarte Batáguas, de Alcorcel. E eu, naquele momento, penso, pronto. Meu pai foi à França um dia, mandou uma queca numa gaja qualquer, tenho um irmão em França, estou a descobrir agora. Isso é inacreditável. Então, mas espera aí, a sério, tu és Micael Batáguas, eu sou Micael Duarte Batáguas, pai de Duarte Batáguas, Torres Novas ao Cruxel. Sim. Uhum. Epá, eu vou ligar ao meu pai. E eu, pronto, eu também vou ligar ao meu pai. Para ver o que é que está a acontecer aqui. Ligamos aos pais respectivos, felizmente não eram o mesmo. Na altura pensaste nisso. Na altura passou pela cabeça tudo, obviamente. Tens um gajo que te diz que é da mesma terra, com o mesmo pai, com o mesmo nome, mesmo dois apelidos, igual. Nisto liga ao meu pai. Ah, é, está bem, não sei o quê. Não, isso era o meu pai, o irmão do meu pai, também era Duarte Matagos. Então, okay, okay. O meu primo é pai desse, uhum. teu, desse gajo. Uhum. Portanto, esse gajo é teu primo, em segundo grau. Portanto, todas as pessoas que eu acabo na net, que às vezes vêm falar comigo, que também são Batáguas, que são poucas, eu vou sempre a descobrir, são todas da minha família. Não descobri nenhum Batáguas que não fosse a minha família. Yeah. Olha, queres, Batáguas, queres contar uma história para o final de... O que é que vais fazer em 2017? Alguma coisa... Pá, vou fazer um sol novo. Quando? Ainda não tenho nada fechado, ainda não está nada coisa, mas estou a trabalhar já no meu espetáculo de sol novo. E pá, vai andar aí também a correr cidades, mas ainda não tenho nada... Mas vai ser antes do final do ano? Sou capaz de ter alguma coisa ainda antes do final do ano. Ainda não tenho nada fechado oficialmente para, para transmitir. Mas vou ter um solo novo em breve, mas mais a sério, em princípio, já no próximo ano. O teu último era sobre os 30 anos, não era? Chamava-se Cheguei aos 30, mas muito contra a minha vontade. Que era também uma frase do Rui Solnado, que já perto, já velho, perguntaram-lhe... O que é que ele queria como epitáfio, o que é que ele queria na lápide? E ele respondeu: aqui jaz Raul Solnado, mas muito contra a sua vontade. Que é uma frase muito gira. É ótimo. E pá, já no será final que é o da que vida... diz? Será que é o que diz na sua lápide? Não faço ideia, por acaso. Eu não sei onde é que ele está sepultado, mas é uma questão. Investigue-se, lá está. Investigue-se. É, pá, é uma frase muito gira para quem está já no final de vida e consciente disso. Mas olha, quais são as vantagens dos 30? É pá, eu estou a curtir. Estás mais a cagar. Sinto isso. Sinto um bocado isso. Não tenho nada contra os 30 até agora. Estou muito tranquilo nos 30. Olha, é justamente por estares nos 30 que eu peço para que tu encerres este programa com uma história. Ou uma anedota, tens sempre. Oh, vamos ver. Será que vai haver algum dia, algum mês, eu tenho uma anedota? Eu tenho uma anedota, exato. Epá, posso. Eu faço idiotices com alguma regularidade. Meto-me em circunstâncias que são idiotas. Eu tinha no meu último beat de stand-up que tenho que estar a fazer, e que ainda vou usar no meu próximo sol, uma altura em que falo sobre estar solteiro e sobre as dificuldades que eu tenho em engatar gajas, porque não sou um gajo que não sou bom no flirt, não tenho jeito para flertar. Nunca tive e agora continuo sem ter. E há uma dada altura que digo, quando estou a falar com miúdas, com pessoas normais, ou gajas feias, falo muito tranquilamente. Estou aqui há horas à conversa com elas e não há stress. Mas, quando aparece uma gaja boa, perco faculdades mentais. E acabo por... O meu cérebro emigra e deixa só uma espécie de versão estúpida minha, que não consegue... Então eu digo que sai, dá-se uma substituição na equipa Batáguas, em que sai o gajo porreiro, bom conversador, sofisticado, e entra Diogo Batáguas, um mongoloide. E é esse que fala com as gajas boas. Não consigo, porque bloqueia. Epá, isto, eu tenho feito este beat várias vezes ao longo da última turnê com o resto da malta, com o Paulo Almeida, com o Cruz e com o Cardoso. Overdose Tourette. E num dia nós fomos atuar a um sítio onde eu sabia... que estava sempre, estava lá uma pessoa que era mongoloide. E eu estava, nesse dia tinha uma atuação noutro ponto do país distante e esqueci-me disso, porque na outra atuação que eu fiz, eu fiz material antigo, porque era para uma empresa, e fiz material mais batido que eu já tinha, e pronto, era para despachar ali a empresa. E depois fui para a atuação e já cheguei em cima da hora do espetáculo. E assim que cheguei, eu lembrei-me: aqui, tens atenção aí com. Falei que reuni a equipa, Cardoso, Almeida, Cruz, atenção, pá, aí uma pessoa que é deficiente. Portanto, se tiverem piadas, se quiserem usá-las, usam na mesma, mas tudo bem, mas só para saberem, terem essa noção, que há uma pessoa deficiente e vai estar na primeira fila porque adora isto sempre. E disse: Almeida, particularmente, tens humor negro, já sabes, foda-se, atenção a isso. Se quiseres dizer isso, mas já sabes. E a malta toda a pensar, a fazer o texto deles na cabeça, não sei o que, à procura de. Pá, estava tudo mais ou menos tranquilo. E ninguém se chateou muito e nunca mais ninguém falou sobre isso. Eu era o último nesse dia, acho eu. Tempo, eles atuaram, não houve stress nenhum. Até que eu vou a palco e, como eu não tinha o meu texto presente na minha cabeça naquele dia, só quando comecei a atuar, é que aquilo vai desbobinando tudo o que eu tenho para dizer e vai, é automático, vai para ali fora. Eu tinha na minha cabeça o texto que tinha feito para a empresa, que não tinha nada a ver com aquilo. E quando eu chego a essa parte em que estou a dizer, pá, pois, porque eu tenho dificuldades, papá, com migajas, porque não sei flertar, porque eu quando com amigas feias, ui, o que eu falo com amigas feias, à vontadinha, tipo, a noite inteira a falar de malas e de sapatos, o que elas quiserem, à vontadinha. Só que depois a amiga feia tem uma amiga boa zona e pronto, e aí lixou-se tudo, porque eu perco faculdades mentais quando aparece uma amiga boa zona e está lá. E é nesta altura que se dá uma substituição na equipa Batáguas. Sai Diogo Batáguas, o gajo impecável, sofisticado, e entra Diogo Batáguas, o mongo, e aqui quando eu começo a dizer a palavra eu morro por dentro e estou tão mas depois começas a palavra, né? E depois não tens tempo para mudar a meio fazendo sentido, não? Que é que outra palavra que eu podia dizer dizendo já mongo, tipo mongo. E enquanto pensava, tipo, disse bem devagarinho mongo. E tive que terminar, mas a muito custo, mongoide. E fiquei em palco estarrecido. Tipo, esqueci-me do que ia dizer a seguir, morri ali, tipo, porque, e fiquei. Não, pronto, e é isto, acabou aqui esta história. Não era. Mais coisas, outros assuntos, outros temas, mais. E matei a minha atuação. Não consegui acabar a história como deve ser, que é uma casa, é giro, está correu sempre bem esse beat. Mas ali destruí, mas a piada foi. E os gajos lá atrás, outros três, a rir à gargalhada, porque eu tinha ido avisar os gajos, olha aí, piadas com mongóis. E de repente eu é que tropecei, tipo, tirei uma banana para o chão e fui a correr saltada lá para cima. Foste de facto um mongóide. Fui. Pá. E ainda hoje essa história, depois acrescentámos essa história até no stand-up, contávamos sempre essa história no final. Gostaram? Foi bom, não foi? Foi assim, a entrevista com Diogo Batáguas. Esperem, sou só eu que estou a gostar deste efeito especial, não é? É infantil, certo? Desculpem, mas preciso dar o último mergulho de verão. Se não se importam, cá vai! Pronto. Agora sim, para a semana, temos connosco... A minha prioridade no mundo, ao contrário, se calhar, de outras pessoas da profissão, atores, mas não sei o quê, é mesmo a família e estar descansado em casa com a minha família. A profissão, eu gosto muito do que faço, mas não é a minha prioridade. Se dois para amanhã me disserem, pá, o Bruno, agora durante 2 anos não podes fazer. Ok, pá, tenho muita coisa para fazer, muita. Gosto muito de fazer, mas eu acho que se tu permitires que seja essa a tua única prioridade, vais-te dar mal, vem todas as biografias. Alguma altura da tua carreira vai correr mal, quando começas a ser menos interessante para o público e não tens mais nada como alternativa. E eu sempre tive a sorte de não ter a profissão como prioridade absoluta. Não é. Nem mais. Bruno Nogueira. Nem mais, com muitos, muitos factos inéditos e desconhecidos do grande público. A má notícia é que ainda falta uma semana. A boa notícia é que só falta uma semana. Esperem ansiosamente por nós, que nós aqui estaremos à vossa espera, na mesa de fundo, fumando cubanos. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Que não se brinca. Que não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca.